gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Espero que vocês tenham gostado do último episódio sobre cervejas com o Diego. Uma pena que o Eliezer não pôde acompanhar, mas ele acompanhou tomando cerveja lá de férias, que eu tenho certeza que ele tomou uma ou outra. Então, se vocês gostaram do episódio, depois deixa um comentário pra gente. O entrevistado de hoje é o Thiago Avelino, que é o criador do vinho Bootstrap. Foi um projeto que a gente já tinha mencionado antes, no episódio 55, quando a gente conversou sobre o vinho pela primeira vez. E esse projeto é muito bacana, porque ele te ajuda a gerar um arquivo de configurações que inclui um monte de recursos e firulas, e tudo isso é feito de uma forma bem simples. Você simplesmente vai num site e você escolhe algumas opções que tem lá, e ele gera para você esse arquivo. Uma vez que você pega esse arquivo, você salva ele no seu computador, e ele simplesmente vai transformar o seu vinho de uma coisa bem feia e bem crua em uma coisa completamente cheia de recursos e muito bacana mesmo, bem legal. Então, hoje nós vamos conversar com o Thiago Avelino e ele vai contar pra gente um pouco sobre o vinho Bootstrap e outros projetos que ele tem trabalhado. Mas então, primeiro vamos apresentar ele oficialmente. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo, Og. Então, cara, a gente conversou um pouquinho antes da gente começar essa gravação e você tinha mencionado como é que eu e você nos conhecemos, mas eu não me lembrava. Você falou pra mim isso. E aí, hoje, então, conversando com o Eliezer, eu até mencionei pra ele. Falei assim, agora eu me lembro exatamente de quem que é. Porque há um tempo atrás você tinha começado a mandar umas mensagens pra mim e a gente trocava mensagem. Eu já morava aqui e você estava aí, acho que no Brasil ainda. Mas foi bacana você ter lembrado disso, de que a gente já se conhecia, só que eu já não me lembrava. Então, fala pra mim aí, como é que você começou o seu projeto Vim Bootstrap? Tá, eu uso o Vim há muito tempo, cara. Então, vai fazer uns 4 ou 5 anos que eu uso o Vim e como todo mundo, criou um repositório lá, comecei a colocar a configuração e cresceu. E muitas pessoas começaram a usar e mandar por request, por repositório, com melhorias, sugestão de código. E eu tinha na mente, porra, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal que está começando a usar Vim. Só que eu não sabia até então como ajudar. E eu tive a ideia de fazer um gerador de código Vim, que hoje é chamado do Vim Bootstrap. Então hoje você seleciona as linguagens que você programa ou quer programar usando o Vim, e ele vai te gerar um código. Então ele surgiu com meia dúzia de linha Python, usando o Jinja para renderizar, fazer a mágica toda acontecer, juntar os templates Vim. E assim que ele surgiu, cara, surgiu de uma necessidade minha, até mesmo que todo mundo que usa Vim, a vantagem é que você tem Vim em qualquer lugar, então você baixa a sua configuração e está funcionando. E pensando em contribuir e ajudar o pessoal a usar Vim. E uma das vontades que eu tinha era fazer o pessoal usar Vim, evangelizar Vim, né? Só que eu não sabia como, e eu acho que o Vim Bootstrap foi uma iniciativa legal que eu tive para isso acontecer. Então como eu tinha mencionado no episódio antes, acho que foi o episódio número 55 sobre o Vim, uma das coisas que eu achei bacana foi justamente a forma como que você fez isso, né? De incentivar as pessoas, talvez facilitar com que as pessoas começassem a usar o Vim. Porque para quem nunca usou o Vim, ou já usou alguma vez ou outra, a primeira experiência, assim, crua e nua, é muito estranha para quem vem de uma experiência que usa um editor de interface gráfica, né? Então, quer dizer, você abre o Vim no console e não tem nada mais, né? Você está olhando uma tela em preto, né? Uma tela em negro ou em branco, dependendo do tema padrão do seu terminal, mas é só isso. E aí você já não, você então faz de uma forma com que você vai nesse site, né, que é o vim-bootstrap.com e selecionando de uma forma bem fácil no web browser, de repente algumas linguagens que você quer ter um pouco de adicional suporte, ele gera um arquivo e com esse arquivo você joga ele na sua pasta pessoal, no seu home. E o Vim, então, inicia um monte de configurações de forma automática e no final você tem ele todo cheio de firula, né? Cheio de coisa bem assim, um monte de recursos e firulas, tudo configurado, que é uma experiência completamente diferente da que eu falei antes, né? Que é daquela experiência inicial de quem simplesmente não fez nada, só ligou o Vim pela primeira vez. Então, eu achei isso muito bacana. Mas você falou aí no começo, né, que você usa o Vim tem muito tempo. Você usa ele, mas é para programação, então, né? Ou seja, eu acho que a maioria das pessoas que usam o Vim não usam para poder escrever tarefa de casa ou coisa assim. Então, pode-se dizer que o Vim é o editor para programador? Eu acredito que sim, Og. Hoje eu estou tendo um pouquinho de usando para um outro recurso, né? Eu estou escrevendo um livro e eu estou usando o Vim para escrever. Como eu estou usando o Markdown, o Vim está me ajudando bastante. Então, eu acho que para escritor mais técnico, assim, eu acho que Vim também atende bem. Mas para programador, eu acho excelente. Ah, bacana. Então, quer dizer, o seu projeto então facilitou bastante isso. Mas você falou então que o seu projeto, o Vim Bootstrap, ele começou no começo eram algumas linhas de Python. Hoje em dia, quando eu dou uma olhadinha lá no projeto, você já está usando uma coisa que chama New Bundle, né? Então, fala para mim um pouco sobre a evolução aí. Como é que foi desse negócio de ir de algumas linhas de Python para usar o New Bundle, que, se eu não me engano, é um sistema de empacotamento para plugins de Vim. É isso, mais ou menos assim? Exatamente. Antes a gente usava um cara chamado Vandal, né? Isso no meu repositório pessoal ainda, antes de virar Vim Bootstrap. E eu achei esse new Bundle e achei bem interessante ele, né? A proposta dele de ser inovador, tirar um pouco do código legado do Vandal, e a gente migrou tudo que a gente usava de Vandal para new Bundle, né? E ele praticamente é um gerenciador de pacote. Vamos comparar ele com um apt-get ou pip do Python, alguma coisa desse tipo. Eu falo o pacote que eu quero instalar e ele vai automatizar a instalação desse pacote. Diferente de eu baixar todas as pastas, colocar cada coisa em seu lugar, que é um trabalho um pouco chato, né, para você fazer no começo. Então ele vai te ajudar a simplificar a coisa. E na parte do Bootstrap, você vai começar a usar o Vim, você só vai baixar, você não, você vai rodar o Vim e ele já vai autoconfigurar automaticamente. Isso que é bem legal dele. Então, me explica uma coisa. Eu tenho duas perguntas que eu acho que o pessoal pode ser que eles achem interessantes. Primeiramente, você comparou o New Bundle como o apt-get, né, que é o sistema de pacotes de qualquer sistema Linux baseado no Debian, né, Ubuntu ou Debian. Então, de onde é que vêm esses plugins, esses pacotes que o New Bundle instala? Porque no caso do apt-get, ele vem de um repositório que tem arquivos que termina com a extensão deb, né? Deb. Então, da onde é que vem esses plugins? Da onde que o New Bundle vai puxar esses arquivos? Tá, você consegue fazer search, buscar, eu quero um plugin de Markdown, por exemplo. Inicialmente ele vai no vim.org, no vim.org. Lá tem uma lista de plugins vims que ele primeiramente indexa de lá. E depois ele vai cair dentro do GitHub e dentro do Bitbucket, buscando tudo que é pacote vim, usando a API do GitHub. Então, se ele identifica que é um pacote Vim, ele vai tentar te falar, eu tenho esse pacote aqui, você pode tentar usar. Só que, se você já sabe o pacote que você quer usar, você praticamente vai passar o nome do usuário do GitHub barra o nome do repositório. Ele automaticamente instala para você. Ah, legal. A segunda pergunta, então, que eu tenho para você sobre esse mesmo tema é: por que que você foi do Vandal para o New Bundle? Teve algum recurso assim específico que você falou assim: realmente eu vou ter que usar isso aqui que faz mais sentido? O que que foi que te levou a fazer essa usar esse pacote aí? Na real, teve um cara que abriu uma issue, se eu não me engano, foi o Ellison. Eu trabalhava com ele abriu uma issue falando, existe esse new Vando e tal, e eu não conhecia. E ele comentou, e eu li também no repositório do projeto, que ele era um projeto tentando inovar o Vando, né? O Vandal funciona muito bem, só que o código dele é muito legado. Então, o pessoal criou esse New Vandal tentando inovar o código, refatorar praticamente o código que o Vandal tinha, usando melhores práticas, enfim. E com isso ficou mais performático. Por isso que a gente resolveu migrar para o Vandal, pro New Vandal. Você tem alguma ideia de quantas pessoas usam o Vim Bootstrap? Cara, ideia de quantas pessoas usa, eu não sei. Eu sei que hoje o repositório está com 200 e alguma coisa star, mas isso não significa muita coisa. E por dia a gente tem média de 1.000 acessos diários no site. Uau. Então, é isso que eu tenho de estatística do site. Download tem média de 100 diário, download do Vim. Só que se a pessoa está usando, exatamente eu não sei. E uma coisa que eu fiz também foi o seguinte: eu fui lá no repositório no GitHub e eu notei uma coisa, e você tem que desculpar, porque essa é a área que eu e Eliezer trabalhamos, é negócio de testes e tal, e eu vi que você não tem testes pro Vim Bootstrap. Existe alguma forma de criar testes automatizados, tipo assim, para checar se o código tá limpinho, se ele tá fazendo exatamente o que você pensa que ele vai fazer, ou não tem como fazer isso? Sim, tem. O site é um site em Python, então a falta de teste é literalmente culpa minha, né? Preguiça deve ser, né? Mas enfim, eu não escrevi teste e preciso de contribuidor. Se alguém quiser mandar pull request, eu vou aceitar. E também eu consigo gerar teste para o código Vim que está sendo gerado, né? Para ver se ele realmente funciona, porque o New Vandal, eu consigo fazer isso com o New Vandal. Tá, então é isso aí, era isso aí que eu estava querendo chegar, justamente os testes para o framework em si, né? Para ver se o que você escreveu se realmente tá funcionando, os testes para o new bundle tal dele. Então, Sim, consegue, só que eu não escrevi ainda. pessoal, você estiver escutando aí, se estiver interessado em contribuir um pouco, tá precisando de testes, então acho que eu vou ter que ficar pegando no pé do Thiago até aparecer uns testes pelo lado de lá, né, não, Elias? Vai ser o jeito mesmo. Cara, de todas as coisas que você incluiu, bem, aliás, vou fazer uma pergunta anterior. Você mencionou em várias vezes aí, quando você estava falando sobre esse projeto, você falou nós incluímos, nós fizemos. Então, o projeto não é mais só do Tiago Avelino, o projeto já tem contribuidores, né? E se eu não me engano, eu vi um número grande, um número alto de contribuidores. O que que você pode dizer para mim sobre isso aí? Bom, o projeto nasceu entre duas pessoas, né? Nasceu do meu repositório pessoal e nasceu também com a ajuda do Igor Leroy, que é um cara de BH. Ele manja muito de Vim, muito de Vim File. Então ele que ajudou a organizar toda a parte de Vim template, né, que a gente chama. Então não foi só o Avelino. Então eu dava a ideia e praticamente ele tocava a parte de Vim, mas eu ajudava também. E hoje, olhando agora, a gente tem 23 contribuidores, né? Pode ser que a pessoa arrumou um typo no README, mas ele é um contribuidor. E hoje eu não falo que o Vim Bootstrap é meu, o Vim Bootstrap é nosso, qualquer um pode contribuir. Tá, então, de todas os recursos que estão lá, de todos os plugins, como é que é feita a decisão de o que entra, o que não entra e qual a porcentagem desses aí é coisa assim, preferência sua, que veio da sua, você que sugeriu, falando, tem que ter isso aqui. De preferência minha tem a parte de comandos que a gente usa, né? Então, era praticamente o que eu usava e continuou do jeito que estava, e o pessoal parece que gostou. Até hoje a gente não recebeu, não abriram nenhuma issue reclamando ou dando sugestões para melhorar essa parte. Bom, de plugin, praticamente a gente pede de contribuições para o pessoal de cada linguagem. Então, tem um pessoal de Ruby que contribuiu muito, eles mandavam a ideia de colocar um plugin, como eu não programo em Ruby, praticamente acabava entrando. Eu não tinha esse aval crítico para conseguir discutir sobre isso. Agora, Go e Python foi aonde eu conseguia ter um pouco pé no chão para conseguir conversar, né? Então, Python e Go, eu consegui filtrar alguns plugins que realmente não fazia sentido estar dentro do Vim Bootstrap, mas o usuário poderia colocar no arquivo de configuração local dele, né? Porque hoje o Vim Bootstrap você baixa o arquivo principal dele e você tem um arquivo .local que você consegue criar e sobrescrever todo o Vim Bootstrap, o que você não gosta. Por falar também nas linguagens, né? Eu lembro que quando a primeira vez que eu vi, acessei o site lá do Vim Bootstrap, tinha quatro linguagens, se não me engano, era Python, HTML, JavaScript, não sei se era Go ou se era alguma outra. Hoje eu estou vendo aqui que são 13 linguagens suportadas. Bom, teve uma evolução muito grande, porque não faz tanto tempo assim que eu vi. E eu estou olhando aqui também que agora você pode selecionar o editor, né? Se você quer o Vim ou se você quer o New Vim. Bom, Sim. já que a gente falou um pouco de New Bundle, o que que seria esse New Vim? Você tem alguma coisa para comentar a respeito? Tenho. É, só comentando das linguagens, né? As linguagens surgiu de necessidade de usuário. Então, eu preciso de Elixir. O cara mandava por request, eu colocava. Logicamente que eu não ia testar a fundo Elixir, porque eu não conheço. Mas as linguagens que eu conheço, que nem Haskell, Lua, Erlang, eu conseguia brincar pelo menos e ver se estava funcionando. Bom, o que que é o New Vim, né? É um projeto do Thiago Arruda, se eu não me engano ele é de Recife, que ele surgiu para ser uma refatoração do Vim, do código source do Vim mesmo, e ter processos assíncrono, que hoje o Vim é síncrono. Só que antes de criar o projeto, ele mandou um pull request para o Vim e esse pull request não foi aceito. Eu não me recordo o nome do mantenedor do Vim, sei que ele trabalha no Google. Na lista de discussão, o Thiago Arruda argumentou, né, o porquê ser assíncrono e, por algum motivo, o cara falou que não, eu não vou aceitar isso porque para mim não faz sentido. O Thiago Arruda ele fez um fork do Vim e começou a implementar processos assíncronos em cima de Vim. E ele abriu um crowdfunding, né? Abriu uma campanha de crowdfunding para arrecadar dinheiro para conseguir tocar o projeto. E do dia para a noite ele bateu mais do que ele precisava. Então, a necessidade que ele estava querendo implementar realmente era a necessidade de outras pessoas, por isso que o pessoal colocou dinheiro no projeto. E hoje, eu não sei se o Thiago Arruda está trabalhando com outra coisa, mas o Thiago Arruda que toca esse projeto. E uma das coisas que ele está implementando é implementar Lua para você escrever plugins. Então, no New Vim você vai conseguir escrever script em Lua. E dentro do New Vim eles vão implementar a máquina virtual do Lua com JIT para ser mais performático a execução do plugin. Ah, legal. Eu tive até o New Vim quando ele surgiu também por um outro projeto que eu cheguei a olhar e por coincidência essa semana eu tive olhando novamente, vi essa questão do assíncrono, né, que ele usa aquela libuv, que é a mesma que o pessoal do Node usa. Sim. Uma coisa que eu achei interessante, né, a questão de ser assíncrono, e eu não sei nem por que o pessoal lá não aceitou. Eu não sigo a lista, mas isso é uma necessidade que eu tenho, por exemplo, porque eu deixo o PyLint, as coisas rodando assim, para poder ver se tem algum problema no código em Python que eu estou escrevendo o tempo todo. E algumas vezes eu salvo, se o arquivo é um pouco grande, que acontece do Robotello, né, o framework que eu trabalho lá, eu e o Og, a gente trabalha. Aí salva, e como ele tem que fazer o lint daquele arquivo, às vezes demora, tem que aguardar uns 2, 3 segundos. Isso aí realmente incomoda. Eu vi que tinha até alguns projetos, se eu não me engano, um plugin lá de Shell, que tem até no Vim Bootstrap, né, o Vim Shell, que ele usa um pouco. Tem um outro plugin também, que em conjunto com o Vim Shell, que é para poder suportar um pouco de assíncrono. Então, eu acho que esse New Vim, pelo que ele promete, vai ser bastante interessante, que aí você vai poder ter vários processos rodando assim, em paralelo, né? Talvez tenha lá um Shell do Python rodando junto, que eu usando o Vim Shell, Não tenho muita experiência ainda, mas vi que ele funciona bem. Tinha um outro que eu tentei usar antes, mas ele não funcionava muito bem, travava muito. Mas eu acho que era por conta desse detalhe mesmo, de não ter o modo assíncrono. Sim, e hoje no meu desenvolvimento local eu uso o NewVim tranquilo, cara. Hoje ele já está funcionando muito bem. Ele já tem a engine de assíncrono, usando a libvirt, e cara, funciona muito bem. Então, tem algum plugin ou outro que quebra, que não tem suporte, mas para as linguagens que eu uso hoje, que é Python e Go praticamente, funciona tranquilo. Ah, maravilha, vou fazer o mesmo também, dar uma força, porque realmente o projeto é muito bacana. Então nós vamos ter que depois trazer o Thiago Arruda, a gente poder entrevistar ele e conversar sobre o NewVim. É, ele vai poder explicar muito melhor o porquê surgiu o NewVim. É, esse foi um negócio que eu fiquei curioso também para saber a história do porquê que o pessoal do Vim lá não aceitou, sendo que, sei lá, ia ser uma melhoria muito boa. É, eu não sei muito a fundo, cara. Eu sei porque o que eu li por cima da lista, que eu participo da lista, mas eu não tenho meu nível ainda de C para contribuir com o Vim. Mas um dia eu chego lá. Com certeza. Fala só mais uma coisinha para mim, cara, sobre o Vim Bootstrap. Qual é a direção do projeto? O que que você planeja fazer com ele aí no futuro? Tá, isso é uma pergunta que eu acho que nem eu sei responder, cara. Mas o que eu imagino do projeto, né? Eu imagino que seja um projeto que ajuda qualquer pessoa a começar com Vim, começar a usar Vim, e um projeto para pessoas que usam Vim também. Eu sei que hoje cada um tem um Vim file diferente porque acostumou com aquilo, mas a proposta que eu tento trazer para o Vim Bootstrap é ser simples. Então, sei lá, quem quer experimentar coisas novas que já usa Vim, o Vim Bootstrap pode ser uma boa opção. Eu sei que não é fácil, até mesmo ultimamente eu venho tentando usar PyCharm para entender e para poder falar mal, né? Eu não posso falar mal de uma coisa que eu não conheço, mas está bem difícil, cara. Eu sei que você sair da sua zona de conforto não é fácil. Falando em PyCharm, eu uso ele, mas quer dizer, usei ele algumas vezes, mas foi para fazer alguns refactors. Nada além disso. É, ele é muito bom, cara. O problema é quando você tem um projeto muito grande, que ele começa a indexar, aquele processo de indexação, ele começa a fazer sua máquina sentar. E isso, para mim, não é muito legal. Eu sei que hoje a gente tem máquina com 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, mas geralmente, eu usando o que eu uso no meu dia a dia, minha máquina não passa de 1 GB. Até mesmo que eu sou um pouco chato com interface, né? Eu uso o Elsome e Tmux. E acabou, é isso que eu preciso. Realmente, ele só o fato de abrir aqui o PyCharm, eu tenho que esperar um tempinho só para fazer. E agora eu parei, estou conseguindo me virar no Vim mesmo. Tá bom, então, Thiago, uma coisa que eu vi também, eu estava dando uma olhada online, é que você tem um outro projetinho que eu achei bem interessante, que chama Beer Blogging. Então, vou botar depois no show notes o link para o pessoal ver o que que é. Mas eu acho que a ideia é que você está fazendo um desafio, que é. Você tem que escrever pelo menos um post por mês, ou você tem que pagar cerveja para os seus amigos. É isso mesmo? É, exatamente. Esse beer blog, ele nasceu com um cara chamado Vitor. Não me lembro o sobrenome. Deixa eu achar aqui. Cadê? Vitor Fontes. Ele é um cara do Rio de Janeiro. E ele começou esse projeto com o Zeno Rocha, que é um cara bem conhecido de front-end. Só que esse Vitor, eu acho que ele ficou muito atarefado e largou o projeto. E o Zeno Rocha assumiu. Colocamos no ar, ajudei a contribuir, ele é escrito em Flask. E, por causa de tempo, o Zeno Rocha largou o projeto também. Há 2 semanas atrás, ou 1 semana, não lembro direito, eu resolvi reviver o Beer Blog, né? A proposta é exatamente essa: é incentivar a compartilhar conhecimento. Então, se você. No começo, era um blog post por semana. Só que era muito agressivo, né? Então, muitas pessoas não queriam participar exatamente por isso. Então, hoje, o pessoal refatorou, antes de eu assumir, refatorou essa ideia de um blog post por mês para disseminar conhecimento. Então, você vai escrever no seu próprio blog Eu não tô. A ideia não é centralizar conteúdo, a ideia é distribuir conteúdo. E o Beer Blog vai centralizar esses blog posts para quem quer ler. Ponto. A ideia de pagar uma cerveja a cada blog post que você não escrever, isso realmente a gente quer fazer acontecer, só que a gente não sabe como. Como a gente vai reunir o pessoal para tomar cerveja? Cada um é de um lugar do mundo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, não sabemos, mas isso é uma discussão que a gente pode abrir aí para o público ajudar. Uma das ideias que a gente tem é o quê? Vamos escolher um evento no ano e vamos todo mundo para esse evento. A nível Brasil ou a nível fora do Brasil, não sei ainda como vai ser. Bom, quem não for, vai depositar o dinheiro em alguma conta e a gente vai pagar tudo de cerveja. Enquanto isso não acontece, a gente provoca as pessoas para fazer eles escrever conteúdo. E uma das páginas que a gente está para fazer é quantas cervejas você está devendo. Então, essa é a ideia do Beer Blog. E fala pra gente, quantas cervejas você está devendo? Cara, bastante já, hein? Desde quando começou o projeto, bastante. E como é que faz para participar? Então, o pessoal está escutando, vai lá e olha o Beer Blogging, como é que você faz para participar dele? Tá, praticamente é contribuição open source. Você vai fazer um fork do projeto, colocar no, o seu blog num arquivo chamado members.yaml. Praticamente lá você coloca o seu nome, seu e-mail, seu blog, o feed do seu blog, seu Twitter, o dia que você está entrando, o dia de hoje, né, do que você está adicionando seu blog, e as tags que você fala no seu blog. Exemplo, ah, eu falo de Python, falo de Java, falo de front-end, falo de JavaScript, e mandar o pull request que a gente aceita. Exatamente assim, não tem muito segredo. Contribuição open source. Faz fork e manda pull request que você está dentro. Bem, pessoal, por hoje é só. Nós vamos convidar o Thiago para continuar essa conversa para um outro episódio, porque tem muito mais coisas que a gente ainda quer conversar com ele e eu tenho certeza que vocês não vão querer perder o próximo episódio. Então, Thiago, obrigado. E Eliezer, obrigado você de volta aí. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu, até mais. Até mais, falou.